O que vem aí não é nada de outro mundo, nem algo que você nunca tenha ouvido, mas com certeza é algo novo e diferente. Embarque nessa onda. Conexão Sertaneja. Olá, uma ótima sexta-feira, seja bem-vindo à programação do Conexão Sertaneja que está no ar pra você. Excelente final de semana, hoje sexta-feira, todo mundo naquele clima pra curtir a boa música. Eu sou Luiz Fernando, vamos juntos por aqui, na sua rádio preferida, levando o melhor som, os lançamentos, as mais tocadas do Brasil e no mundo inteiro, e também tem o seu pedido musical. Peça a sua música através do nosso e-mail, que é o pedidosconexãosertaneja@hotmail.com, ou também pelo nosso Facebook, fb.com/conexão no rádio. Pedro Paulo e Alex, a primeira de hoje, Açúcar em Mim. Conexão Sertaneja, música nova todo dia. Olha aquela ali. Toda envolvente com vestido bem curtinho, colado no corpo, mas que tentação. Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim: normal, mamãe passou açúcar em mim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Eu quero ouvir só as gostosas agora gritando assim, assim, assim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. É, Pedro Paulo, que delícia, rapaz. Alex, é muita tentação. Toda envolvente com vestido bem curtinho, colado no corpo, mas que tentação. Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim: normal, mamãe passou açúcar em mim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Eu quero ouvir só as gostosas agora gritando assim, assim, assim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Normal, mamãe passou açúcar em mim. Conexão Sertaneja, a conexão direta com você e a música sertaneja. Quem não beija, bebe. Quem não bebe, beija. Beija, beija com gosto de cerveja. Quer se apegar? Sai daqui e foge. Foge, foge, que lá fora pode. Ei, ei, ei, agora tem. A festa começou, tá tudo agitado, ninguém tá parado. Escuta o peso do meu som, envolve a moçada, o Fred e Gustavo, é tudo de bom. Olha pro lado e veja a galera beijando, bebendo, ficando, querendo se pegar. Do outro lado a galera tá bebendo, na boca do litro, querendo se embriagar e liberar. cerveja. Quer se apegar? Sai daqui e foge, foge, foge, que lá fora pode. Eu disse quem não beija, bebe. Quem não bebe, beija, beija, beija com gosto de cerveja. Quer se apegar? Sai daqui e foge, foge, foge, que lá fora pode. E com Fred e Gustavo, quem não beija, bebe. A festa começou, tá tudo agitado, ninguém tá parado. Escuta o peso do meu som, envolve a moçada, o Fred e o Gustavo, é tudo de bom. Olhe pro lado e veja a galera beijando, fervendo, ficando, querendo se pegar. Do outro lado a galera tá bebendo, na boca do litro querendo se embriagar. É liberado beber, viu? É liberado beijar, viu? Mas aqui dentro pode tudo, pode, pode se pegar. É liberado beber, viu? É liberado beijar, viu? Mas aqui dentro pode tudo, só não pode se apegar. Quem não beija, bebe. Quem não bebe, beija. Beija, beija com gosto de cerveja. Quer se apegar? Sai daqui e foge. Foge, foge, que lá fora pode. Eu disse, quem não beija, bebe. Quem não bebe, beija. Beija, beija com gosto de cerveja. Quer se apegar? Sai daqui e foge. Foge, foge, que lá fora pode. Conexão Sertaneja, Fred e Gustavo, quem não beija, bebe. Também teve Pedro Paulo e Alex Açúcar em mim na programação do seu Conexão Sertaneja. Peça sua música. Pedidos conexãosertaneja@hotmail.com. João Lucas e Marcelo para dar sequência. Se quer a verdade. O Conexão Sertaneja também está no Face. Acesse facebook.com/conexãonorádio e curta nossa página. Eu me lembro de tudo, eu sei por que eu te perdi. Eu tô saindo pra te procurar, pra te procurar. Destino ou sina, mais uma vez estou aqui. Você pergunta como é que tá. Se você quer saber, eu vou contar. Se quer a verdade, ainda estou sofrendo com aquela ferida que você deixou. Tô pela metade, coração doendo, e o tempo não tá melhorando essa dor. Eu sei por que eu te perdi. Eu tô saindo pra te procurar, pra te procurar. Destino ou sina, mais uma vez estou aqui. Você pergunta como é que tá. Se você quer saber, se quer a verdade, ainda estou sofrendo com aquela ferida que você deixou. Tô pela metade, coração doendo, e o tempo não tá melhorando essa dor. Se quer a verdade, ainda estou sofrendo com aquela ferida que você deixou. Tô pela metade, coração doendo, e o tempo não tá melhorando essa dor. Eu tento me enganar, mas me conheço tão bem. Não está dando certo, finge que tá tudo bem. Mas vou continuar, vou mastigar essa dor até tudo acabar. Se quer a verdade, ainda estou sofrendo com aquela ferida que você deixou. Tô pela metade, coração doendo, e o tempo não tá melhorando essa dor. Se quer a verdade, ainda estou sofrendo com aquela ferida.

Desde pequeno eu ouvi ela falar: meu filho estude para um dia se formar. Já dizia o meu avô, contar da minha avó: meu filho, faça o que é melhor. Escute agora o conselho que eu vou lhe dar: não tem nada do mundo melhor do que farriar. 18 anos não queria nem saber, só beber, curtir, farriar. E quando eu chego logo eu boto é pra adorar. Eu ando sendo uma caixa de hoje pra fim de semana. Fazer o quê? Beber, curtir, farriar. E a minha avó todo tempo a me ligar. Eu tava na zoeira, não dava pra escutar. Alô, vó, tô estourado, vó, tô estourado, vó, tô estourado, é mulher. Conexão Sertaneja, Israel Novaes, Voto Estourado. Também teve Jaime Júnior, Inimigos da HP, Net Ficha, aqui na programação do Conexão Sertaneja. Vou trazendo agora a Mona Lisa, Guilherme Santiago. O Conexão Sertaneja também está no Face. Acesse facebook.com/conexão no rádio e curta nossa página. Hoje eu descobri que depois de amanhã ela vai estar no portão 26, rumo a Paris, no avião da TAM. Já comprei passagem, um dicionário de francês. Sexta-feira vai ser o dia pra falar pra ela o que eu sempre quis dizer. E na hora da decolagem esse refrão vai aparecer na TV. Oh, meu amor, não ficarei. Aonde for, também irei. Junto com você, minha Mona Lisa, amor da minha vida. Te beijar na Torre Eiffel é o que eu sempre quis. Mona Lisa, amor da minha vida. Te beijar na Torre Eiffel é o que eu sempre quis. Nós dois em Paris. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sexta-feira vai ser o dia pra falar pra ela o que eu sempre quis dizer. E na hora da decolagem esse refrão vai aparecer na TV. Amor da minha vida, te beijar na Torre Eiffel é o que eu sempre quis. Minha Mona Lisa, amor da minha vida, te beijar na Torre Eiffel é o que eu sempre quis. Ah, meu amor, não ficarei. Pra onde for, amor da minha vida. Te beijar na Torre Eiffel é o que eu sempre quis. Nós dois em Paris. Oh, Conexão Sertaneja. Só toca as melhores. Lado apontando e viu que tinha alguém mexendo em meu cabelo, fazendo cara de quem tem controle sobre mim, dançando na minha frente pra ninguém me ver, pra ninguém mexer. Na balada sou liso, dei um sorriso de canto, tô pegando, sou um pouco crazy e ó, não tô mudando. Na balada sou liso, dei um sorriso de canto, tô pegando, sou um pouco crazy e ó, não tô mudando. Me espera na saída, vou dar um perdido agora. Vou sair de fininho e nem falar que vou embora. Me espera na saída, aqui dentro não pode. Me espera lá no dog, que eu te pego e a gente foge. E balança carro, e balança vidro, e barulhinho de amortecedor. E tome amor, e tome amor. E balança carro, e balança vidro, e barulhinho de amortecedor. E tome amor, e tome amor. Passou do meu lado apontando e viu que tinha alguém mexendo em meu cabelo, fazendo cara de quem tem controle sobre mim, dançando na minha frente pra ninguém me ver, pra ninguém mexer. Na balada sou liso, dei um sorriso de canto, tô pegando, sou um pouco crazy e ó, não tô mudando. Na balada sou liso, dei um sorriso de canto, tô pegando, sou um pouco crazy e ó, não tô mudando. Me espera na saída, vou dar um perdido agora. Vou sair de fininho e nem falar que vou embora. Me espera na saída, aqui dentro não pode. Me espera lá no toque, que eu te pego e a gente foge. Balança carro e balança vidro e barulhinho de amortecedor. E tome amor, e tome amor. Balança carro e balança vidro e barulhinho de amortecedor. E tome amor, e tome amor. Balança carro, balança vidro e barulhinho de amortecedor. E tome amor, e tome amor. E balança carro, balança vidro e barulhinho de amortecedor. E tome amor, e tome amor. Conexão Sertaneja. Só as tops do sertanejo universitário. Como apagar teu sorriso? Se eu já decorei, como esquecer o seu rosto? Se minha pele eu tatuei, como apagar as lembranças? Se você permanece em meu olhar, como não lembrar da voz? Se ainda ouço suas palavras no ar, como não sentir saudade? Se a minha vontade é te fazer voltar. É como sorrir querendo chorar. É como ficar mudo querendo falar. É como parar e querer continuar. É quando chega a hora de ir embora e querer ficar. É como sorrir querendo chorar. É como ficar mudo querendo falar. É como parar e querer continuar. É quando chega a hora de ir embora e querer ficar. Como apagar teu sorriso se eu já decorei? Como esquecer o seu rosto se minha pele eu tatuei? Como apagar as lembranças se você permanece em meu olhar? Não lembrar da voz se ainda ouço suas palavras no ar. Como não sentir saudade se a minha vontade é te fazer voltar? É como sorrir Conexão Sertaneja, detonando as melhores. Conexão Sertaneja, Hugo e Thiago, apresentadores do Festival Sertanejo SBT. Também teve Cássio Marcos, Tome Amor, Guilherme Santiago, Mona Lisa, o Israel Novaes com Voto Estourado e na primeira Jaime Júnior, Mete Ficha. Daqui a pouco eu volto, fique ligado. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Já estamos de volta aqui na sua rádio preferida e eu trago agora o som de Rony e Rangel, Festa no Jatinho. Todo mundo fala de carrinho, mas meu negócio é outro, comprei jatinho. A Playboyzada sai de caminhonete, meu avião lotado só de piriguete. Estoura uma champanhe pra gente comemorar. O clima tá gostoso, o bicho vai pegar. Vai se acostumando que ninguém é de ninguém. Ai meu Deus do céu, hoje tem. Tem beijo na boca, gatinha com pouca roupa. Só filé, quanta mulher, muita azaração. Bebida à vontade pra turma da faculdade. Eu sou patrão, o trem é bom no meu avião. Tem beijo na boca, gatinha com pouca roupa. Só filé, quanta mulher, muita azaração. Bebida à vontade pra turma da faculdade. Eu sou patrão, o trem é bom no meu avião. Oh yeah. Cola aqui com o Rony Rangel, que hoje a festa é no Jatinho. Todo mundo fala de carrinho, mas meu negócio é outro, comprei jatinho. A Playboyzada sai de caminhonete e o avião lotado só de piriguete. Estoura! Estoura uma champanhe pra gente comemorar. O clima tá gostoso, bicho, o bicho vai pegar. Vai se acostumando que ninguém é de ninguém. Ai meu Deus do céu, hoje tem. Tem beijo na boca, gatinha com pouca roupa. Só as filé, quanta mulher, muita azaração. Bebida à vontade pra turma da faculdade. Eu sou patrão, o trem é bom no meu avião. Tem beijo na boca, gatinha com pouca roupa. Só as filé, quanta mulher, muita azaração. Bebida à vontade pra turma da faculdade. Eu sou patrão, o trem é bom no meu avião. E aí, o que é que tem nesse avião? Tem beijo na boca, gatinha com pouca roupa. Só as filé, quanta mulher, muita azaração. Bebida à vontade pra turma da faculdade. Eu sou patrão, o trem é bom no meu avião. Tem beijo na boca, gatinha com pouca roupa. Só as filé, quanta mulher, muita azaração. Bebida à vontade pra turma da faculdade. Eu sou patrão, o trem é bom no meu avião. Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. Na boca do litro, na boca do litro. Sobe na cadeira e bebe na boca do litro. Na boca do litro, na boca do litro. Sobe na cadeira e bebe na boca do litro. Vai beber, sim. Na faculdade ela fica na pose, com o cabelo mexado, relógio dourado e não dá mole pra ninguém. Toda de salto alto e tando no iPhone, nariz empinado, não fala com ninguém. Mas quando ela bebe, perde o juízo, solta os cabelos, desce do salto e bebe na boca do litro, na boca do litro, na boca do litro. Sobe na cadeira e bebe na boca do litro, na boca do litro, na boca do litro. Sobe na cadeira e bebe na boca do litro, na boca do litro, na boca do litro. Sobe na cadeira e bebe na boca do litro, na boca do litro, na boca do litro. Sobe na cadeira e bebe na boca do litro. Na faculdade ela fica na ponte, com cabelo mexado, com relógio dourado, não dá bola pra ninguém. Toda de salto alto e tando no iPhone, nariz empinado, não fala com ninguém. Mas quando ela bebe, perde o juízo, solta os cabelos, desce do salto e bebe na boca do litro, na boca do litro, na boca do litro. Sobe na cadeira e bebe na boca do litro, na boca do litro, na boca do litro.

Conexão Sertaneja, detonando as melhores. Conexão Sertaneja, Fernando e Sorocaba Veneno, também teve Já Desejado, São Jeitinho Carinhoso, o som de Helberia, Lana Boca do Litro, Rony e Rangel, Festa no Jatinho, foi a primeirinha desse bloco. Daqui a pouco o sucesso está de volta, aqui no Conexão Sertaneja, é só ficar ligado. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. A história da música escreveu-se ao longo dos tempos com sucessos que se tornaram imortais. Discos que alcançaram ouro e platina. Hoje sabemos quais são e a quem pertencem. No Canal 2 trazemos-lhe Ouro e Platina, um espaço com músicas que marcaram décadas, essencialmente de 1960 a 2000. Ouro e Platina, domingos, entre as 7 e as 8 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Aos sábados, dedicamos tempo no Canal 2 à música clássica. Quarto Andamento, com Jonas Santos, das 21 às 22h30, no Canal 2 da Antena Web. Olá, caboclo! Bom dia! Então, como vai você? Rancho do Caipirão. Porque não deixamos sós, mesmo aqueles que despertam mais cedo. Rancho do Caipirão, um programa de música sertaneja tradicional apresentado por Luís Henrique Polícia. Os bons dias nunca foram tão agradáveis de se ouvir. Rancho do Caipirão, de segunda a sexta, das 3 às 5 da manhã, com Luís Henrique Polícia, no Canal 2 da Antena Web. Nas noites de sábado para domingo, entre a meia-noite e as 2 da manhã, o Canal 2 dá-te Midnight Jungle. Curte mais de 200 BPM. Durante 2 horas separar Midnight Jungle. Para entrares em grande na tua noite de domingo. Midnight Jungle. Da meia-noite às 2 da manhã. No Canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Uma ótima sexta-feira, excelente final de semana pra você curtindo Conexão Sertaneja. Agora tem Chitãozinho e Chororó. E aí, tempo, aumente o volume, você está na melhor, esse é o Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja, a conexão direta com você e a música sertaneja. Meu calendário mostra que hoje é dia 26. Meu relógio diz que agora são 15 pras 3 da manhã. É verdade, o tempo tá passando, mas aqui nada mudou. Tudo tá igual, tantos anos faz exatamente, eu não sei. Tudo aconteceu tão de repente que eu só reparei. E lá fora antes tinha sol. Como planejado o tempo passou. Como já esperado você não voltou. E o tempo que antes era meu amigo agora já não joga ao meu favor. E aí tempo, não era você que ficou de resolver. Não foi você que prometeu que ia curar. Queria me ajudar a esquecer. E aí tempo, de tudo que me prometeu nada cumpriu. Me prometeu um sol, mas só trouxe mais frio. Mas se eu pudesse voltar no tempo, meu calendário mostra que hoje é dia 26. Meu relógio diz que agora são 15 pras 3 da manhã. É verdade, o tempo tá passando, mas aqui nada mudou. Tudo tá igual, tantos anos faz exatamente, eu não sei. Tudo aconteceu tão de repente que eu só reparei. Que lá fora antes tinha sol. Como planejado o tempo passou. Como já esperado você não voltou. E o tempo

quem ligava era você. Tanto tempo já passou desde que a gente decidiu não mais se ver. Eu nem imaginava ouvir essa chamada, que só mais uma vez você queria me ver. E agora, me diz o que fazer. Você cumpriu sua promessa de fazer amor, depois me esquecer. E agora, quem ficou mal fui eu. Meu coração jogou seguro de que ia ganhar do seu, e perdeu. Oh, oh, oh. O telefone tocou, eu pensei uma ou duas vezes antes de atender. Vendo que em plena madrugada quem ligava era você. Tanto tempo já passou desde que a gente decidiu não mais se ver. Eu nem imaginava ouvir nessa chamada que só mais uma vez você queria me ver. E agora, me diz o que fazer. Você cumpriu sua promessa de fazer amor, depois me esquecer. E agora, quem ficou mal fui eu. Meu coração jogou seguro de que ia ganhar do seu. Você cumpriu sua promessa de fazer amor, depois me esquecer. E agora, quem ficou mal fui eu. O meu coração jogou seguro de que ia ganhar do seu, e perdeu. Conexão Sertaneja, bruto demais. Oh, delícia, vamos sair daqui pra conhecer o meu apê. Oh, delícia, a gente vai voltar antes do dia amanhecer. Que dá um beijo quente com gosto de pecado. Eu posso te fazer pirar. Dança comigo, por favor, não se espante. Não tenho compromisso, tô disponível pra ficar. Fala pras suas amigas que só vai ali já volta, pra elas não se preocupar. Fala que a gente vai ali no estacionamento, que a gente não vai demorar. Oh, delícia, vamos sair daqui pra conhecer o meu apê. Oh, delícia, a gente vai voltar antes do dia amanhecer. Oh, delícia, vamos sair daqui pra conhecer o meu apê. Oh, delícia, a gente vai voltar antes do dia amanhecer. Com gosto de pecado, eu posso te fazer pirar. Dança comigo, por favor, não se espante. Não tenho compromisso, tô disponível pra ficar. Fala as suas amigas que só vai ali já volta, pra elas não se preocupar. Fala que a gente vai ali no estacionamento, que a gente não vai demorar. Oh, delícia, sair daqui pra conhecer o meu apê. Ô delícia, a gente vai voltar antes do dia amanhecer. Ô delícia, vamos sair daqui pra conhecer o meu apê. Ô delícia, a gente vai voltar antes do dia amanhecer. Ô delícia, vamos sair daqui pra conhecer. Assim, a gente vai voltar antes do dia amanhecer. Ô delícia, vamos sair daqui pra conhecer o meu apê. Ô delícia, a gente vai voltar antes do dia amanhecer. Conexão Sertaneja. Só toca as melhores. Eu te conheço há muito tempo, sei te entender. Quando nem sabia de mim, sabia de você. Pra mim é muito mais que 5 anos de namoro. O nosso amor que queima em mim é feito brasa no fogo. Eu girei o mundo e encontrei você. E hoje é meu tudo, sem você não sei viver. E hoje é o dia mais feliz da minha vida, pois você está tão linda, é seu meu coração. Que passe os anos e todos os caminhos, quero nós dois bem velhinhos, vivendo a nossa paixão. E hoje é o dia mais feliz da minha vida, pois você está tão linda, é seu meu coração. Que passe os anos e todos os caminhos, quero nós dois bem velhinhos, vivendo a nossa paixão. Há muito tempo sei te entender. Quando nem sabia de mim, sabia de você. Pra mim é muito mais que 5 anos de namoro. O nosso amor que queima em mim é feito brasa no fogo. Eu girei o mundo e encontrei você. E hoje é meu tudo, sem você não sei viver. Hoje é o dia mais feliz da minha vida, pois você está tão linda, é seu meu coração. Que passe os anos e todos os caminhos, quero nós dois bem velhinhos, vivendo a nossa paixão. E hoje é o dia mais feliz da minha vida, pois você está tão linda, é seu meu coração. Que passe os anos e todos os caminhos, quero nós dois bem velhinhos, vivendo a nossa paixão. A nossa paixão, a nossa paixão, a nossa paixão. Conexão Sertaneja, detonando as melhores. Conexão Sertaneja, Humberto e Ronaldo, a nossa paixão. Também teve Henrique e Diego, ô delícia. Jorge Henrique e Rodrigo, e agora, do Prado e Danilo, desespero na primeira. Chitãozinho e Chororó, e aí tempo, o som tá de volta daqui a pouco aqui no Conexão Sertaneja. Fique ligado, não mude a estação. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Por aqui o seu amigo Luiz Fernando e o Conexão Sertaneja. Pra você que acaba de ligar o seu rádio, seja muito bem-vindo e fique com a gente. Vou trazendo Matheus e Cauã com Jorge e Matheus, Mundo Paralelo. Hoje eu vi em seus olhos o medo que tem de me encontrar. Percebi o desejo que você tem de me provar. E o que te impede de estar feliz? Ainda é cedo pra dizer adeus. vejo você distante em um mundo paralelo ao meu. E nem sei se os meus planos ainda são os mesmos que os seus. E o que te impede de estar aqui? Pra não passar da hora de dizer que sim. Pega esse medo e vem correndo, me chama de amor. E veja a minha flor. Esquece tudo e vem, sem medo vem, sem medo vem. Pega esse medo e vem correndo, me chama de amor. Vejo você distante em um mundo paralelo ao meu. E nem sei se os meus planos ainda são os mesmos que os seus. E o que te impede de estar aqui? Pra não passar da hora de dizer que pega esse medo e vem correndo me chamar de amor. Conexão Sertaneja. Só as tops do sertanejo universitário. Durante tanto tempo te guardei no pensamento, e tudo que eu faço só me faz te recordar. Me vejo preso num passado onde sei que fiz errado. Fecho os olhos e a saudade vem me machucar. Vivo um tanto quanto confuso, tô numa prisão sem muro. Sufocado, busco forças pra me libertar. Perdão por ter errado, desculpe se fui fraco. Só você tem a chave pra me libertar. Nós perdemos tanto tempo pra viver esse momento de amor. É tudo que eu mais quero, se preciso eu espero encontrar. Nós perdemos tanto tempo pra viver esse momento de amor. É tudo que eu mais quero, se preciso. Chance pra nós dois. E chega mais pra cá, Humberto e Ronaldo. Vamos nessa, Nayara Azevedo. Tamo junto. Vivo um tanto quanto confuso, tô numa prisão sem muro. Sufocado, busco forças pra me libertar. Perdão por ter errado, desculpe se fui fraco. Só você tem a chave pra me libertar. Nós perdemos tanto tempo pra viver esse momento de amar. É tudo que eu mais quero, se preciso eu espero. pra nós dois. Um caminho pra nós dois. Uma chance pra nós dois. Conexão Sertaneja, uma chance pra nós dois. Cantou pra gente Nayara Azevedo com participação especial de Humberto e Ronaldo. Música bonita, hein? O som também de Matheus e Cauã com Jorge e Matheus, Mundo Paralelo, abriu esse bloco do Conexão Sertaneja, que traz agora Facebook, Ney Santos. Conexão Sertaneja, o sertanejo é o destaque. Alô, moçada, venha com Ney Santos, assim ó. Arrocha que elas gostam, arrocha que elas gostam, vai! Tava saindo do meu Face quando você disse: tudo bem, como vai você? Vi sua foto, te achei tão linda, logo me interessei. Curti você desde aquele dia, compartilhamos uma história de amor. Mas me arrependi, eu só me iludi. Você não merece o meu amor. Parei de navegar na net por um tempo pra ver se te esqueço. Mas tá difícil, complicado, e pra minha vida eu quero um recomeço. Não quero mais, vou excluir o meu Facebook por causa de você. Não vou nem comentar, não vale a pena. Só quero te esquecer. Não quero mais, vou excluir o meu Facebook por causa de você. Não vou nem comentar, não vale a pena, não. Só quero te esquecer. Vai, vai, Ney Santos pra você. Arrocha que elas gostam, vai. Tava saindo do meu Face quando você disse: tudo bem, como vai você? Vi sua foto, te achei tão linda, logo me interessei. Curti você desde aquele dia, compartilhamos uma história de amor. Mas me arrependi, eu só me iludi. Você não merece o meu amor. Parei de navegar na net por um tempo pra ver se te esqueço. Mas tá difícil, complicado, e pra minha vida eu quero um recomeço. Não quero mais, vou excluir o meu Facebook por causa de você. Não vou nem comentar, não vale a pena. Só quero te esquecer. Não quero mais, vou excluir o meu Facebook por causa de você. Não vou nem comentar, não vale a pena, não. Só quero te esquecer. Não quero mais, vou excluir o meu Facebook por causa de você. Não vou nem comentar, não vale a pena, não. Só quero te esquecer. Não quero mais, vou excluir o meu Facebook por causa de você. Não vou nem comentar, não vale a pena, não. Só quero te esquecer. Ney Santos pra você. Conexão Sertaneja. Só toca as melhores. Escolhi pra ser a minha alma gêmea. Hoje posso te afirmar que não há ninguém no mundo que me faça mudar de ideia. Eu nasci pra te amar. Você pode acreditar no que eu te digo. Eu te conheci, criança. Não sai da minha lembrança o primeiro beijo, o brilho do seu olhar. Eu vou gritar pra todo mundo ouvir. Você é quem me faz feliz, meu chão, meu céu, meu ar.

Conexão Sertaneja, João Bosco e Vinícius, Girassol na programação. Também teve Israel Luciano, Agora Toma e o Som Continua, aqui na Melhor e Mais Ouvida. Peça a sua música mandando um recadinho lá no Facebook, fb.com/conexão no rádio. Claudio by Rafael, no seu sorriso. Conexão Sertaneja, o sertanejo é o destaque. Se parar pra pensar, é fácil resolver. O objetivo do amor é simples entender. É só unir num beijo os dois corações. É só dizer palavras cheias de paixão. É acordar bem cedo e olhar pra você e sentir um desejo louco de viver. É só dizer as frases da nossa canção e afastar as chances de uma traição. Quero te abraçar bem forte, eu tenho razão, pois não é sempre que a sorte em nossas vidas não. Não. O seu sorriso doce não dá pra esconder, que o sentimento bate forte e você não quer ver. Se esperar no tempo vai ficar na solidão. O seu sorriso doce eu não quero esquecer, mas se deixar o amor morre a gente vai sofrer. E no rio de lágrima afundar os corações. Quem tá apaixonado joga a mãozinha pra cima aí. Balança, moçada. Forte, eu tenho razão, pois não é sempre que a sorte em nossas vidas não. O seu sorriso doce não dá pra esconder, e o sentimento bate forte e você não quer ver. Se esperar o tempo vai ficar na solidão. O seu sorriso doce eu não quero esquecer, mas se deixar o amor morre a gente vai sofrer. E no rio de lágrima afundar os corações. O seu sorriso doce. E no rio de lágrima afundar teu coração. São Sertaneja, as Mina Pira. Vem com Léo Rodrigues assim, ó. Foi no final daquela festa que eu te vi, sentada no cantinho, sozinha ali, louco pra chamar a sua atenção. Ele te deixou sozinha por alguns minutos, tentei me aproximar, meio que de intruso, típico do cara que por amor perde a noção. E foi então que o seu olhar se cruzou com o meu pela primeira vez. E foi paixão e faltou ar, e a solução acabo de encontrar. Vamos namorar escondido, pra que tanto tempo perdido? Juro que ele nunca vai saber, nunca vai saber, nunca vai saber. Feito uma paixão no tempo de escola, tá combinado na frente dele a gente não se olha. Nunca vai saber, nunca vai saber, e nunca vai saber. Nunca ninguém vai saber. Oh,

Conexão Sertaneja, Luan Santana te esperando. Também teve Léo Rodrigues, Namorar Escondido, é um perigo, hein? Claudibai e Rafael, No Seu Sorriso, João Bosco e Vinícius, Girassol e na primeirinha, Israel Lucero, Agora Toma. Vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência, um ótimo final de semana. Segunda-feira tem mais uma edição do Conexão Sertaneja, nesse mesmo horário, é claro, na sua Rádio do Coração. E na sequência você curte mais um campeão de audiência, mais uma programação líder aqui na melhor e mais ouvida. Tudo de bom e até segunda-feira. Tá estourada, tá judiando, tirando onda e eu aqui chorando. Estourada, tá internacional, avalorando e eu aqui passando mal. Me contaram que pintou seu cabelo, tá malhando e mudou o visual. A barriga tá rasgada, tá sarada, tatuada, tá gostosa e coisa e tal. Cheia de novos amigos, abusando do sorriso, tá descomunal. Tá usando pouca roupa, tá beijando outra boca, linda fora do normal. Já não penso em mim, não quero mais saber se ainda tô ligado em você. Diz que tá feliz, amando viver tudo aquilo que eu roubei de você. Tá estourada, tá judiando, tirando onda e eu aqui chorando. Estourada, tá internacional, apavorando e eu aqui passando mal. Tá estourada, tá judiando, tirando onda e eu aqui chorando. Estourada, tá internacional, apavorando e eu aqui passando mal. Me contaram que pintou seu cabelo, tá malhando e mudou o visual. A barriga tá rasgada, tá sarada, tatuada, tá gostosa e coisa e tal. Cheia de novos amigos, tá abusando do sorriso, tá descomunal. Tá usando pouca roupa, tá beijando outra boca, linda fora do normal. Já não penso em mim, não quero mais saber se ainda tô ligado em você. Diz que tá feliz, amando viver tudo aquilo que eu roubei de você. Tá estourada, tá judiando, tirando onda e eu aqui chorando. Estourada, tá internacional, apavorando e eu aqui passando mal. Tá estourada, tá judiando, tirando onda e eu aqui chorando. Estourada, tá internacional, apavorando e eu aqui passando mal. Tá estourada e eu aqui passando mal. Apavorando e eu aqui passando mal. Você ouviu pela sua rádio Conexão Sertaneja.